Página 6. Boa tarde, ouvintes da Rádio Fiscar. Está no ar mais um Sessão das 6, o seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV aqui na Rádio Fiscar. Vocês podem ouvir o programa em 95,3 FM, na região de São Carlos, ou também pelo site www.radio.fiscar.br. Vocês podem conferir aí ao vivo nosso programa. Eu sou Laura Teixeira e vou ficar com vocês então até às 7 horas da noite. E o programa de hoje é sobre um seriado brasileiro chamado Alice, que a gente aqui assistiu em casa, né, durante um tempo, acompanhou bastante essa série e resolveu escolher porque ela era muito legal, tem vários artistas brasileiros contemporâneos muito massa na trilha. E hoje, então, a gente vai tocar a trilha sonora aí do seriado Alice. Inclusive, ele tem 13 capítulos e quando a gente estava lá no terceiro ou quarto que a gente teve a ideia de criar... De fazer um programa, né? De criar o Sessão das 6 por conta, né, da trilha do Alice. É verdade, a ideia do programa veio do Alice, né? E agora, na 15ª edição do Sessão das 6, que a gente vai fazer o Alice. Finalmente, a gente tem a oportunidade aí de apresentar para vocês, então, as músicas desse seriado. Espero que vocês gostem do programa. Então, acompanha a gente aí. Boa tarde, eu sou a Ana Kiel. E eu sou o Maurício Zatoni. Lembrando que todo mundo pode entrar em contato com a gente, mandar sugestões para participar do Sessão Ouvinte, sugestão de tema, comentários, o que vocês quiserem, no sessãodas6@gmail.com, é o nosso e-mail. A gente tem um Twitter também, twitter.com/sessãodas6. Fala online aqui com a gente agora e você pode falar se você assistiu ou não o Alice, o que é que você acha, que é um seriado diferente. radiofiscar@hotmail.com. Conversa com a gente aqui online, a gente bota seus comentários ao vivo aqui também. E também o nosso blog, onde você pode ouvir o podcast dos nossos programas, que é www.sessãodas6.blogspot.com. Bom, eu sou Maurício Zatoni, também vou estar aqui com vocês na próxima uma hora. Então, vamos começar o programa de hoje. Como sempre, a gente começa com a Sessão Ouvinte, que é o espaço onde você, nosso ouvinte, pode escolher a música do filme, série de TV, o que você quiser, a música que você gosta, e pode falar aqui com a gente ao vivo sobre por que você escolheu essa música. Hoje a gente está com o Luan aqui. Luan, você está ouvindo a gente? Oi, estou ouvindo sim. Boa tarde a todo mundo. Boa tarde, Luan. Tudo bom? Tudo certo. E aí, Luan, então qual a música que você escolheu para hoje? Eu escolhi a música Hannah's Conscience, do filme... cujo título em inglês é A Different Way, que é um jeito diferente, né? Mas em sueco, o filme é sueco, em sueco é Hannah Med Ash, acho que é Hannah com H, alguma coisa assim. Ah, legal. E qual é a banda dessa música? É o The Knife, é um grupo que eu gosto bastante, assim. Pra ser sincero, eu fiquei tentado, fiquei entre duas músicas pra escolher. Fiquei entre uma música que tá no filme do Bergman, do Através do Espelho, que é uma suíte do Barro e tal, mas eles me falaram que ia ser o programa sobre Alice, que é um seriado super jovem, super... assim, na balada, e eu pensei, pô, barra e balada, no good, né, não combina muito. Uhum. Então eu resolvi escolher essa, porque, sei lá, é um eletrônico, assim, bem, é bem diferente, é bem legal, eu gosto bastante. Legal, e sobre esse filme aí também, ele tem um pouco a ver com essa coisa da Hannah, personagem do filme, que sai de casa e passa por várias aventuras também, né? Pois é, e ela é muito jovem, assim, ela tem 17 anos, e ela sai de casa... Ela é uma jovem poetisa, ela conhece um professor que se interessa pelas poesias dela, só que conforme você vai passando o filme e tal, esse professor não é bem um professor, ela começa a desconfiar de umas coisas, e no fim, bom, no fim eu não vou falar. É isso aí, então fica a dica também pra quem tá ouvindo a gente de conhecer esse filme aí. E então vamos ouvir a música. Quer mandar um abraço pra alguém, Luan? Eu vou dedicar essa música pro Lucas Lui, que foi ele que me mandou, que me apresentou ao The Knife, apresentou esse filme. E é, assim, super legal. Legal, Luan. Obrigadão pela sua participação aí. De nada. Boa tarde pra todo mundo. Tem um comentário sobre uma curiosidade sobre essa música, que ela é uma versão também. Como é, Laura, essa história? Não, na verdade, que o The Knife, que é a música que a gente vai tocar, né, a banda da música que a gente vai tocar aqui agora, a gente já tocou uma música do The Knife, mas na verdade em outra versão, que era aquela música Heartbeats, da propaganda da Sony Bravia. As bolinhas, isso, né? Isso, aquela das bolinhas caindo e tal, que a gente tocou aqui no programa de número 9, que foi de temas de comerciais. Então, a banda The Knife era a versão original dessa música. Pra quem ficar curioso aí, depois pode conferir no nosso blog mais sobre essa banda aí. Isso aí, então vamos de música, vamos ouvir The Knife com Hannah's Conscience. E obrigado pela participação, Luan. Yeah. Vocês acabaram de ouvir o The Knife com Hannah's Conscious, música escolhida pelo nosso ouvinte do programa de hoje, aí, o Luan. E agora a gente começa então a falar exatamente aí do tema da semana, que é o seriado brasileiro chamado Alice. Ele foi dirigido pelo Karim Aynuz e pelo Sérgio Machado e transmitido em 2008 pelo canal HBO, HBO aí, da América Latina. E ele foi transmitido não só aqui no Brasil, né? Ele foi transmitido também nos outros países da HBO América Latina. O roteiro do seriado, ele é do Felipe Bragança, do Sérgio Machado, da Antônia Pellegrino, da Ana Mulaerte e também do Karim Aynuz. Então rolava aí uma troca de diretores por episódio, mais ou menos combinados. E antes disso, o Karim Aynuz já tinha dirigido alguns longas, O Céu de Sueli, o mais antigo, que era Madame Satã, e ele também foi roteirista de um outro filme brasileiro mais recente, chamado Cinema, Aspirinas e Urubus, e também do Cidade Baixa e Abril Despedaçado. Cidade Baixa, que foi o Sérgio Machado que dirigiu. Exatamente. Né? É, então essa aí é a equipe que coordenou, cabeça ali do Alice. Então, mas hoje o tema não é assim só o Alice em si, mas a trilha sonora desse seriado, exatamente, né? Que fez tanto sucesso, ou talvez até mais sucesso do que a série, que nem todo mundo que tá ouvindo a gente tenha assistido, mas a trilha sonora conta com vários nomes que estão fazendo sucesso aí na cena contemporânea, principalmente em São Paulo, né? A produção musical do Alice ficou sob responsabilidade do Rick Amabis e do Tejo Damasceno. Eles fazem parte do coletivo Instituto, junto com o Rodrigo Silveira e o Daniel Ganjamin. Mas além das músicas do Instituto, que tem na série, né? A gente também tem outras participações de outras bandas e cantores de São Paulo e também algumas outras participações que a gente vai ouvir aqui no programa hoje. Exatamente. Para começar, então, a gente vai ouvir uma música que é o tema da série, e essa música chama Wonderland. Então, além dos membros do Instituto, essa música é do Instituto e com participação especial da Irina Gatsalova. E dá para dizer que o Instituto, sempre em seus projetos, eles convidam participações especiais, né? Outras vozes, outros instrumentistas e tal. E nesse, então, foi essa cantora paulistana chamada Irina Gatsalova, que empresta a voz dela para a música de abertura da série Wonderland. Aliás, a música chama Wonderland, para a série Alice. E o seriado Alice é cheio de citações da obra Alice no País das Maravilhas. Não tem como não lembrar, né? Na hora de falar Alice, você pensa totalmente na obra do Lewis Carroll, né? Exatamente. Então, é Alice in Wonderland. Então, fica bem claro o porquê do nome dessa música, né? Wonderland. E também o nome do empreendimento que a personagem abre no seriado, que na verdade seria uma casa de eventos, né? Uma balada, né? Uma balada, né? É um galpão. Ela chama de galpão. E que leva o nome de Wonderland. Então a gente vai ouvir aí Wonderland, do Instituto, com a voz aí de Irina Gatsalova. fazer o mundo parar de girar. A vida não é fácil, mas é uma só. E o único jeito que a gente tem é enfiar o pé no acelerador e sair vivendo. Mais uma Alice voando do que mil Alices com os pés no chão. Bom, vocês acabaram de ouvir aí o trailer do seriado Alice, né? Antes vocês ouviram a música Wonderland do Instituto com a Irina Gatsalova. E essa música, inclusive, do Instituto, a gente vai lembrar aqui também que o Instituto vai estar em São Carlos agora, no dia 11 de outubro, fazendo um show dentro da programação do terceiro Festival Contato. Eles vão apresentar aquele show Tim Maia Racional, junto com Benegão e outros convidados. Então vai ser bem bacana esse show para quem estiver em São Carlos aí, dia 11 de outubro, lá na Praça Coronel Salles. Luiz, você que está ouvindo aí e gosta de Instituto, fica a dica. É isso aí, então. Então, confiram a programação do Festival Contato também lá no site www.contato.fiscar.br. A próxima música que a gente vai ouvir aqui no Sessão é a música City Lights, que estava no fundo do trailer, aí ela estava sendo usada de background, e que também é do coletivo Instituto, que como a gente falou lá no primeiro... quando a gente foi tocar outra música, o Maurício disse aqui que o Instituto sempre tem aí o costume de convidar vários outros artistas para integrar os projetos do coletivo. E nessa música, o convidado em questão é o Gui Amabis, que também é compositor e produtor de background cinematográfico, e é irmão do Rick Amabis, que é músico integrante do coletivo Instituto. E aí ele está sendo convidado, então, o Gui Amabis está nessa música, na City Lights, que é a música usada no primeiro episódio da série, que quando a Alice está chegando em São Paulo, e ela apresenta essa música, é um DJ alemão que toca para ela no primeiro episódio da série, depois de uma festa muito louca, que acontecem várias coisas, que vale a pena se assistir lá no episódio. E aí esse é o sentimento, então, de quem está chegando ali e conhecendo uma coisa completamente nova na vida da Alice. Exatamente. Então a gente vai ouvir aí City Lights, com o Instituto e Gui Amabis. E aí, pessoal, a gente acabou de ouvir City Lights com o Instituto e Gui Amabes, né, irmão do Rick Amabes, integrante do coletivo. E o seriado Alice, o tema do Sessão das Seis de hoje, é um seriado diferente, né? Ele é um pouco mais denso, do gênero drama também, mas ele não é tão cheio de ganchos e peripécias entre episódios, aquela coisa pra te deixar na expectativa do próximo capítulo, né? Que nem acontece bastante nos seriados que a galera tá acompanhando agora, tipo True Blood acontece isso, Weeds acontece bastante, Lost principalmente, exatamente, né? Exatamente. Aquela loucura, fala, meu, como é que eles vão resolver isso no roteiro no próximo episódio? Exatamente, é um seriado mais introspectivo, das reflexões da personagem, né? E então a Alice, contar um pouco a história do que é que se passa nessa série. Ela mora em Palmas, né, capital do Tocantins. Lá ela é guia turística, isso. E ela tem um noivo e tá prestes a se casar. Só que tá tudo arranjado na vida dela, até que tem uma reviravolta, que o pai dela morre em São Paulo, né? Ela só tem o pai, a mãe dela já é falecida. E o pai mora em São Paulo. E ela tem que ir lá buscar a herança dela, né? E a partir daí acontecem algumas surpresas que transformam essa rápida passagem dela pela cidade, pela metrópole, numa viagem aí sem volta, porque isso muda bastante a personalidade dela, estar em São Paulo. Lá ela faz novos amigos e conhece um outro mundo, bem diferente do que era lá em Palmas, né? E na Selva de Pedras, a capital São Paulo, ela redescobre a cidade, seu pai e até si mesma. Por isso eu disse que é um seriado mais reflexivo, né? É isso aí, e além da City Lights, que foi aquela música que a gente tocou agora, inclusive a gente tá falando ao vivo aqui com o Jonas Brandão, também queria mandar um abraço pra ele, que falou que inclusive conhece lá o Gui Amabes, colega dele lá de São Paulo. Mas enfim, a música que a gente vai ouvir agora é a música Sem Mentira, que também toca nesse primeiro episódio de Alice, e é do Fábio Góes, que é um jovem veterano já da cena musical paulistana. Essa música, como o Maurício estava falando das cenas de reflexão, né, essa música tá bem presente nas cenas, principalmente nos finais de episódio, quando a Alice acaba tendo umas reflexões e fala várias frases de efeito. Até assim, né? Nos finais de episódio. Então a gente vai ouvir aqui Sem Mentira com Fábio Góes. você acabou de ouvir aí o Fábio Góes com a música Sem Mentira, aqui no Sessão das Seis, hoje falando do seriado Alice. E agora a gente vai falar um pouquinho aí do elenco do seriado, que tinha aí a atriz principal, era feita pela Andréia Horta, que era então Alice, é personagem título. A Andréia é uma atriz mineira lá de fora, já tinha aparecido um pouquinho lá na minissérie da Globo JK, e depois do Alice ela foi pra novela da Record Chamas da Vida, que acho que acabou no final do ano passado. Bom, o seriado também contava com a Regina Braga, né, uma atriz mais da velha guarda aí, que era a tia Luli, uma tia da Alice, que mora em São Paulo. A Valderez de Barros também, que é uma atriz maravilhosa, fazia a avó Glícia da Alice. Juliano Casarré, aí falando da nova geração de atores, vários talentos novos. Gabriele Lopes, Luca Omoto, Vinícius Zin, que eram então amigos da Alice em São Paulo. Inclusive, o ator que faz o Theo, não sei se não lembro. É o Juliano Casarré. É o Juliano? Ah, então, depois ele já apareceu em várias outras produções do Carim. Ele tava no Som em Fúria também, A Festa da Menina Morta do Matheus Nastergalli. E também nos Normais 2. Isso, eu sabia que tinha feito algum filme que todo mundo ia conhecer também, né? Ele tá bastante, tá agora aparecendo bastante aí no cinema brasileiro. E a música que a gente vai escutar nesse bloco agora, nesse momento, é do grupo inglês de eletropop Hot Chip. O Hot Chip já tá lançando música desde 2001. E o último álbum, que é o mais famoso deles, é o Made in the Dark, que é de 2008, que é o que todo mundo conhece a música... Que eu esqueci o nome. Ok. A música que a gente vai escutar agora tá presente na trilha do seriado Alice e é tocada na balada que eles vão lá em São Paulo, que inclusive a locação é a Vegas, é o Vegas, né? Tá no quarto episódio. Clube Vegas, né? Clube Vegas. Isso tá no quarto episódio, essa música, né? Esse dia que eles vão na balada. É uma música que chama Just Like We Break Down. E ela é remixada pela DFA Records, que é um selo de James Murphy, líder do LCD Sound System. E essa música dele está no álbum Over and Over. É isso aí, então vamos ouvir Just Like We Break Down, do Hot Chip. Like we break down with a fist and a fall, we meet with the floor on the ropes in a hope of making once more, all in the name of what we're not sure. Come around and around, just like we break down with a fist and a fall, we meet with the floor on the ropes in a hope of making once more, all in the name of what we're not sure. Lay down in our beds, it's caught in our head. There's a room full of notes built to a dread. Is there room to ignore what we are here for? Turn on the lights and open the door. Ring on your finger, a block on your heart. more on the ropes in hope of making once more. All in the name of what we're not sure. Ring on your finger, a block on your heart. Hold on, my friend, an end is a start. Ring on your finger, a block on your heart. Hold on, my friend, an end can be a start. Vocês estão ouvindo aí no fundo, então, Just Like We Break Down, do Hot Chip, que tocou no quarto episódio da série Alice, que é o tema de hoje aqui no Sessão das Seis. E continuando agora, então, a gente já falou aqui hoje sobre o Instituto, né, Coletivo Instituto, que já esteve em São Carlos e volta agora no terceiro contato. E né, outro músico que também já veio aqui no segundo contato, no caso, né, em 2008, é o Curumim, que a gente vai tocar a próxima música, é dele, que também participa da trilha sonora do Alice. Pra quem já deve ter ouvido falar do Curumim ou não, ele até já é conhecido, assim, já foi baterista na banda da Paula Lima, do Arnaldo Antunes, da Vanessa da Mata e da Cel, que inclusive é uma cantora que é casada com o Gui Amabis, que a gente falou aqui na música City Lights. Então realmente esse mundinho é todo muito pequeno, né? Um conhece o outro, é tudo muito próximo. Os músicos da cena paulistana. É. Exatamente. E se você ouve Rádio Fiscal, você já deve ter ouvido aí alguns desses que a Laura falou. E também possivelmente aí o Curumim, que é um cantor multi-instrumentista. Ele esteve em São Carlos no segundo Festival Contato, no ano passado, em 2008, na turnê do disco Japan Pop Show. E em 2009 também, ele já veio aqui em São Carlos, passou por aqui, acompanhando a Yara Renó no show Macunópera, que teve aqui faz pouco tempo, acho que em agosto, né? Isso. No projeto Música na Cidade. Foi muito bom também esse show, assim como o show do Curumim no segundo contato, que foi, assim, memorável pra quem tava lá na chuva, curtindo o show. Na resistência. Exatamente. E a música que a gente vai escutar agora é a faixa Guerreiro, que tá aí no primeiro álbum do Curumim, que chamava Achados e Perdidos, que é um álbum de 2003. E essa música, ela já tocou, essa música Guerreiro, né? Ela já tocou em comerciais da Nike e da cerveja Miller nos Estados Unidos, né? E no seriado Alice, ela vai aparecer no oitavo episódio de 13, né? E esse episódio chama A Guerra de Alice. Então, a música chama Guerreiro para um episódio que chama A Guerra de Alice. Nada nessa série é por acaso, né, gente? Então, vamos ouvir aí Guerreiro com o Curumim. Malandra. Vocês acabaram de ouvir Guerreiro com o Curumim, aqui no Sessão das Seis. Lembrando que a gente está falando aqui ao vivo com vocês na Rádio Fiscar e vocês podem também entrar em contato com a gente pela internet. A gente está online aqui no MSN. O endereço é radiofiscar@hotmail.com. Então fale pra gente o que vocês estão achando do programa, estão curtindo, estão gostando das músicas. E sempre podem falar com a gente também para os próximos programas, escolher músicas e temas. Então a gente vai continuar aqui com o tema sobre a série de televisão Alice. E a próxima música toca no nono episódio da série, e ela ficou, era conhecida assim para quem acompanhou a série, como o tema do triângulo entre a Dani, a Marcela e o Theo, que eram os três amigos, que eram os amigos modernosos que a Alice conheceu em São Paulo, né? A faixa que a gente vai ouvir se chama Al, e é da cantora Estela Cassilati, que nasceu lá em Campinas, interior de São Paulo. Falando em Campinas, então aí um salve, um beijo pra galera de Campinas que tá ouvindo a gente aí, pra Dona Marta, pra Emília e pra Lívia. E como a Laura falou aí no começo, antes de falar da Estela Cassilati, a gente realmente fica ao vivo aqui durante o programa. Então também tô falando aqui com o Pancado, nosso amigo. Você pode falar com a gente aqui, então, gente, o que vocês estão esperando? Entra no MSN, tuita pra gente também, a gente tá aqui, então vamos aí, conversa com a gente, fala o que vocês estão achando, que depois no final a gente manda beijo também, aquela coisa brega e tal. Mas voltando então pra música da Estela Cassilati, ela faz parte do álbum Peixes Igual a Pássaros, que é o primeiro álbum solo da Estela. Ela lançou no ano passado. E uma curiosidade sobre a música é que a Estela contou numa entrevista que ela se inspirou no Al Pacino, no ator Al Pacino, que ela tinha tido um sonho com ele numa época bem difícil da vida dela, e isso acabou virando uma música. Ela disse que a figura do Al Pacino representa pra ela alguém, representava naquele sonho que ela teve, alguém que ela amava muito e que protegia ela daquilo que era ruim. Ou, né, poderoso chefe, deve ter alguma ligação, assim, meio bizarra a história, mas a gente vai ouvir a música e ver se a gente pega um pouco do que a Estela quis dizer com a música Al. So I think it's all over. I guess I'm perfectly covered. There is all standing strong, his gun on his side, wearing black suit matching his dark eyes. My friend Al. Begging for a future. If it's Santana e com Sessão das Seis, seu programa de trilhas sonoras de cinema e TV aqui na Rádio Fiscar. A gente acabou de ouvir a música All, cantada por Stella Cassilati, né? Tá presente aí no nono episódio do seriado Alice. E falando, voltando ao Alice, é um seriado que apostou, a produção da Alice apostou numa ideia bastante, aliás, pouco praticada aqui no Brasil, bastante praticada fora, por exemplo, no seriado Lost e tal, que é de manter uma vida paralela da personagem na internet, né? Você podia, enquanto o seriado tava rolando, né? O ano passado, começou em setembro e terminou em dezembro do ano passado. Você podia acessar o blog da personagem Alice, que ela postava com frequência regular, e era blog.encantada.tv/pt, de português, e aí ele ainda tá no ar, tá lá o post do último dia dela, não vou dizer onde. Inclusive, esse barra PT no endereço do site é porque também tinha versão em espanhol do site para todos os telespectadores dos outros países da América Latina que também acompanharam a série, que fez bastante sucesso nesses outros países em espanhol. Exatamente, era uma produção com a HBO da América Latina. E agora o Alice está sendo exibido nos Estados Unidos pela internet, né? É, você também podia acessar o MSN da Alice. Mas esse MSN não conversava com ninguém, né? Ele era um robô que só mandava notícias. E você também podia dar o seu celular e receber SMS ou e-mails da personagem com conteúdo exclusivo, como cenas deletadas, reflexões e notícias sobre ela, né? É bem interessante essa abordagem de divulgação da série Alice, né? E pra terminar então o tema hoje, a última música que a gente escolheu da série é a música Sangue Latino, do Ney Matogrosso. Essa música toca no último episódio da série e é o único veterano que a gente diria aí nessa trilha cheia de novos músicos, né? Como a gente pôde ouvir aqui hoje. Bom, Sangue Latino foi escrita por João Ricardo e Paulinho Mendonça e foi lançada pelos Secos e Molhados em 73, não foi no primeiro disco deles, né? É mais uma das poesias aí que foi musicada pelos Secos e Molhados. E tem muito a ver com a personagem Alice também e tudo que ela passou, então acho que essa música fechou bem a primeira temporada da série, né? E vai também fechar aqui o nosso tema hoje e a gente volta logo em seguida com a agenda aqui pra São Carlos. Voltando aí com Sessão das Seis, agora pra agenda, a gente ouviu Sangue Latino, Ney Matogrosso, que é a música que encerra o seriado Alice e também encerrou o nosso tema especial da semana. Então agora a programação de cinema da cidade de São Carlos e região. Hoje lá no Cine São Roque, daqui a pouquinho, vai passar tem a sessão Bang Bang, vai passar o Dólar Furado. O Cine São Roque fica na rua Bela Sintra, 77, lá em Água Vermelha, 19, 20 horas, né? Às 20 horas com entrada gratuita. E também nos outros cineclubes de São Carlos, o cineclube do CDCC, que fica lá na Rua 9 de Julho, 1227. Tem sessão lá todo sábado, às 20 horas. E esse mês, como a gente já falou aqui na semana passada, estamos com uma programação muito legal de filmes brasileiros, recentes, aí ótimos filmes. E o filme desse sábado, dia 19, é O Céu de Sueli, coincidentemente dirigido pelo Karim Ainu, que a gente já falou aqui, que foi um dos diretores da série Alice, que foi o tema de hoje, né? Então vocês podem conferir lá O Céu de Sueli, com entrada gratuita também, às 20 horas, amanhã, sábado, lá no CDCC. E agora falando do Cine Quanon, que acontece às terças-feiras, lá na Sala de Defesa da Pós, do Departamento de Arquitetura da USP aqui de São Carlos, que fica na Avenida Trabalhador São Carlense, número 400 ali, a entrada maior zona da USP. O Cine Quanon, então, ele tem debate após o filme e a entrada é franca. Lembrando, terça-feira, às 7 horas. E nessa terça, a gente vai ver o filme Gomorra. O tema de setembro do Cine Quanon é o tema máfia. E Gomorra é um filme sobre moradores da cidade de Nápoles e de Caserta, que são cidades italianas com bastante presença ainda da máfia italiana, né? Aquela coisa caricata que a gente conhece lá, de pessoas sedentas por dinheiro e sangue. E algumas pessoas dessas duas cidades resolvem aí, então, ir contra. Uma das críticas, das maneiras que escolheram para falar desse filme, do Gomorra, é que ele era como se fosse um Cidade de Deus italiano. Então, é um filme bem forte, com muita violência, mas é um retrato aí interessante dessa parte da Itália. E também na semana que vem, começando na terça-feira, que é dia 22 de setembro, isso, começa a Semana da América Latina aqui na UFSCar, e vão ter várias atividades voltadas aí ao tema da América Latina. Lembrando que o Brasil também é um tema quando a gente fala de América Latina, às vezes a gente até esquece disso. E vai ter uma peça na Biblioteca Municipal, na Biblioteca da Universidade, desculpa, na terça-feira também, às 5 da tarde, que é uma peça que chama-se A Carta de Berto, que vai ter o Marco Donizete, nosso colega aí de estudos de teatro, que vai estar então se apresentando com a direção do Renato Capela. E dentro também da programação da Semana da América Latina, a gente tem também o filme que vai passar no Cine UFSCar, que é o Violino. Então, na quarta-feira que vem, dia 23, às 19 horas, o Violino é um filme mexicano. E após o filme, vai ter um debate com a professora Viviana Gelado, que já teve uma participação, já deu aulas aqui na UFSCar como professora convidada, e está de volta aí para dar para fazer esse bate-papo após o filme. E também no Cine Iguatemi, então, no shopping Iguatemi, aqui em São Carlos, os filmes em cartaz continuam aí o sucesso dos Normais 2, também a animação Up, Altas Aventuras, e estreia hoje, sexta-feira, o sequestro do metrô 1-123. 1-2-3, né? Vai saber. Esquisito. E no cinema do Sesc, no final de semana, sexta, às 7h30, no dia 18, a gente tem o filme Cafundó, que é um filme brasileiro aí com o Lázaro Ramos. Isso, hoje. Exatamente. Hoje, sexta-feira, daqui a pouco. E aí a gente tem dois filmes nesse final de semana no Sesc. No sábado e no domingo, dia 19 e 20, vai estar passando o filme Loki, que é uma cinebiografia do Arnaldo Batista, ex-integrante dos Mutantes. E aí, ele que é o próprio diretor do filme? Não, esse é o nome do filme. Não, não. O filme dirigido por Paulo Henrique Fontenelle. E é uma dica aí pra quem não assistiu esse filme. É muito bom, assim. Conheço várias pessoas que choraram vendo o filme. É realmente um dos melhores documentários que eu vi recentemente, assim. Então fica a dica pra quem conferir aí no Sesc. Então, sábado e domingo, filme Loki e Arnaldo Batista. A dica também é que esse filme vai ser passado aí no Sesc às 18 horas, não às 19h30 como de costume. Exatamente. Sábado e domingo, 18 horas. E lá no Cine São Carlos, lá no centro, na Rua Major José Inácio, o cinema volta à sua programação normal, né? Trazendo os filmes Tempo de Paz, um filme brasileiro do Daniel Filho, com Tony Ramos e Dan Stubach. J.I. Joe, que era aqueles bonequinhos, comandos em ação. Isso, A Origem do Cobra. E Força G, que é o dos hamsters. Que é uma zoeira com o G.I. Joe, né? Eles lançaram juntos, que é tipo, os hamsters são todos atrapalhadinhos e tal. E agora vamos ouvir então a nossa música da agenda. A gente escolheu uma música que tá na trilha do Céu de Sueli, que também é dirigido pelo Karim, como a Laura já tinha falado. É assim como o nosso tema principal, do Alice. Vamos ouvir a música Eu Não Vou Mais Chorar, que é da banda Aviões do Forró. E a gente vai dedicar aqui então a uma grande amiga nossa, a Renata, que uma vez quis ser ouvinte com essa música, mas não rolou. A gente dedica então pra ela, se ela estiver ouvindo aí, Aviões do Forró, Eu Não Vou Mais Chorar. Eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar. Sou pra até te esquecer, mas eu não vou chorar. chorar, eu não vou mais chorar. Você só me fez sofrer. Amor, vou te deixar, mas não vou chorar. Vai doer em mim sempre que lembrar todos os momentos que eu tive com você. Ficaram pra sempre dentro do meu coração. Sei que não vai ser fácil pra mim te esquecer. Mas ficar chorando por você, choro. Mas não, eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar. Sou pra até te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar. Você só me fez sofrer, eu não vou mais chorar, eu não vou mais chorar. Sou pra até te esquecer, mas eu não vou chorar, eu não vou mais chorar. Você só me fez sofrer. É aviões, é aviões do forró. Volume 3, com a pressão. Vai. Então, o Sessão das 6 vai ficando por aqui. É, a gente está encerrando aí. Lembrando, vocês podem entrar em contato com a gente entrando no nosso e-mail. Manda um e-mail para a gente, sessãodas6@gmail.com, ou entra lá no nosso blog, sessãodas6.blogspot.com. É isso aí, então lembrando que o Sessão das 6 tem produção e pesquisa de Ana Kiel, Gabriela Nogueira, Laura Teixeira, Maurício Zatoni e Thiago Rigolino. E aí agora a gente é a hora do beijo, pra quem não mandou. Queria mandar então aí pro pessoal de Campinas que tá ouvindo a gente, pra Gabi Barreto, pro Matheus Chiarati, pro Luan, que foi nosso ouvinte, pra Aldre, que sempre ouve a gente, também pro Jonas, que tava falando com a gente aqui ao vivo, mandando informações quentíssimas, com os meninos do Acaso, com o Pancada e com o Itu, que sempre ouvem a gente aí, né, o Itu, eu sei que você tá ouvindo. E também pro Luiz da UFSCar, que também tá escutando a gente aí. E acho que era isso de beijo. Ah, também queria mandar pros meus alunos do primeiro ano, se eles estiverem, do primeiro e do terceiro, se eles estiverem ouvindo. Se não estiver ouvindo, vai baixar nota na segunda-feira. Esse foi mais um Sessão das 6, então a gente vai ficando por aqui. Boa noite, aproveite aí as nossas sugestões de agenda do cinema aqui em São Carlos. Agora você pode ir no Cine São Roque ou no Sesc daqui a pouquinho. E a gente então fala tchau pra todo mundo. É isso aí, boa noite, pessoal. Boa noite, até sexta que vem. Boa noite. Eu não vou mais chorar. Amor, vou te deixar. Sessão das 6.